Amigo ouvinte, amigo internauta, estou de volta aqui para apresentar a segunda parte do Juntos na Web. Obrigado a você que já está comigo aqui na minha live, né? O Sandro Vieira está por aqui, o Vanden Gontijo dizendo boa noite para você também, Vanden Gontijo, né? É o nosso mineiro, né? O nosso ele sempre participa aqui, sempre colabora com a gente, o Vanden Gontijo. Um abraço para você, ele que é de São Gotardo, Minas Gerais. Você que vai ficar com a gente na nossa segunda parte aqui do Juntos na Web, ainda vai acontecer muita coisa por aqui, viu, galera? Vamos ter aqui hoje a dúvida da língua portuguesa, ou seja, as dicas fáceis, né, da língua portuguesa. A gente vai falar hoje sobre ver ou ouvir, hein? Será que se eu ver ou se eu ouvir? É a dúvida da língua portuguesa de hoje. Você também vai curtir com a gente aqui a piada, né? Vai curtir a piada da Astrogilda, bom humor com a Astrogilda. Vai curtir também aqui o nosso Juntos na Web Curiosidade. Vamos falar hoje sobre o ardor do álcool, né? Você já teve essa curiosidade também? Olha, por que, que quando a gente, quando o álcool entra em contato, né, com o nosso ferimento, com o ferimento que a gente tem na pele, a gente sente todo aquele ardor, né? Por que será? Hoje nós vamos falar sobre isso daí também, tá bom? Vamos falar também, olha, tem que a programação da Rádio Ônibus todinha, a programação da Rádio Ônibus não, a programação do Juntos na Web todinha aqui, né? Nós vamos ter muitas músicas legais, vários artistas vão desfilar aqui com a gente, vamos ter também o giro pelo esporte, vamos falar do Flamengo, que ontem perdeu o título da Sul-Americana, vamos falar do Grêmio, que vai disputar a final do Campeonato Mundial, né, a final do Mundial de Clubes. Quem mais entrou com a gente aqui é a Cidinha Aparecida Xavier, a minha sobrinha que mora lá em Mariporã, já está aqui com a gente. Abração para você, viu, Cidinha, minha querida sobrinha, já está curtindo a gente lá no Juntos na Web, tá bom, galera? Você que está ao vivo comigo aqui, fica com a gente, muita coisa legal vai acontecer aqui na segunda parte do nosso Juntos na Web. E eu gostaria de dar aquele toque para você que é comerciante, né? Você que tem o seu produto, você que tem o seu comércio, eu gostaria de dar aquele toque para você. Vem anunciar com a gente, vem anunciar aqui na Rádio Ônibus, né? Você traz o seu produto para cá, traz o seu comércio para cá, a gente prepara toda aquela estrutura para você, né? Aquela música de fundo bem legal, aquele comercial legal, para você apresentar o seu produto, apresentar aí o seu comércio. Ricardo Patrocínio está assistindo a gente também. Um abraço para você, o Ricardo, que faz aniversário hoje. Feliz aniversário para você, meu Ricardinho, que você fique sempre com a gente aqui, tá bom? O Ricardinho, que é um cara muito importante lá na Esquadrimax, né? Valeu, Ricardinho. Felipe Pantu tá por aqui também, já tá conversando com o Ricardinho ali. Aniversário dele, viu, Pantu? Manda um forte abraço para ele aí, manda os parabéns, né? Juntos na Web, você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail, que é o programa Juntos na Web, @hotmail.com. Pode também entrar em contato através do nosso WhatsApp, que é o 16 99182 1468, ou através das nossas redes sociais. Você que está ao vivo comigo aqui na minha live, aqui pelo Facebook, pode deixar o seu recadinho. Pode pedir a sua música a partir de agora, tá bom? Nessa segunda parte do Juntos na Web. Pode pedir a sua música, mesmo que você esteja ouvindo o Repeteco, ouvindo a reprise do Juntos na Web, que a gente anota e manda pra você no próximo programa, tá bom? Tá certo? Felipe Pantu dizendo, Cláudio, viu aquilo? Rapaz, eu não consegui ver aquele assunto ainda, mas com certeza eu vou dar uma olhada, né? Vou me inteirar do assunto. E com certeza a gente vai conversar a respeito, tá bom? Felipe Pantu, que está falando comigo desde lá de Lisboa, de Alemar, ele está conversando aqui com a gente do Juntos na Web, tá bom? Gente que vem cantando pra gente, vem abrilhantar mais ainda o Juntos na Web, é o Djavan que canta agora pra gente a música Oceano. Canta pra gente, Djavan, Juntos na Web, Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Amanheceu lá no mar alto da paixão. Dava pra ver o tempo ruir. Cadê você? Que solidão. Esquecerá. Que há na terra não há nada em lugar crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou, ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores, vida que vai na cela dessas dores, não sabe. Juntos não é bem você, Djavan cantou com toda autoridade aí, Oceano, né? Oceano cantando pra gente aqui no Juntos Não Web na Rádio Ônibus. Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Oi gente, eu sou a Cláudia, ouvinte da Rádio Ônibus e fã da Juntos na Web. Tô aqui pra desejar a todos vocês um Natal cheio de paz e que 2018 venha repleto de coisas boas. Boas festas a todos e um abraço. Olha, a Preta entrou comigo aqui também na minha live, tá dizendo, tô coladinha, minha esposa maravilhosa tá sempre coladinha, né? O Felipe Pantu também tá por ali, né? Tá falando assim, fazer o que gosta, que gosta das músicas e tal, legal. O Felipe Pantu tá dando uma força aqui, tá dizendo assim, gente, vamos compartilhar a Rádio Ônibus aí, que é uma rádio boa. Obrigado, viu, Pantu, pela força aí, o Pantu que tá sempre com a gente, sempre ligadinho aqui com a gente, né? Quem entrou com a gente também aqui foi a Lia, minha sobrinha que mora lá em Atibaia. Abraço pra você, região de Campinas. Grande Lia. Quem está com a gente também é o Kleber, né? O Kleber, que é filho da Rosana, minha sobrinha, também está dizendo boa noite, tio. Boa noite para você, viu, Klebão? Todo mundo aí grudadinho, ligadinho na Rádio Ônibus, na programação, na melhor programação da Rádio Ônibus. Hoje você está com Juntos na Web, tá bom, galera? E olha só, escoltado por policiais, o então candidato a vereador Bira Rocha, do PPS, tinha algemas nos pulsos quando votou sob aplausos, aliás, votou sob aplausos nas eleições municipais, né? Eleições municipais do ano passado em Catolé, no interior da Paraíba. Preso 5 meses antes sob acusação dos crimes de pistolagem, tráfico de drogas e violência doméstica, ele obteve autorização judicial para sair da cadeia de Camburão e participar do pleito. Quando o resultado foi divulgado, o nome do presidiário estava entre os 13 eleitos para a Câmara Municipal da cidade. Levantamento realizado pela reportagem do UOL identificou outros 7 casos em que políticos foram eleitos enquanto estavam atrás das grades desde o ano 2000. Nenhum deles tinha condenação transitada em julgado, da qual não se pode mais recorrer. Há uma possibilidade, né, no entanto, de as eleições presidenciais de 2018 contar com uma situação semelhante. Se a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, for confirmada pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal 4, né, da 4ª região, em janeiro do ano que vem, o petista poderá até mesmo ter sua prisão decretada depois de o tribunal analisar eventuais embargos infringentes e de declaração, né, que são espécies de recursos. Então está aí, o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode... agora fico imaginando a cena aqui, né, gente? Fico imaginando a cena, ele preso, né, sair de algemas para votar nele mesmo, né? Absurdos que acontecem no nosso país. Programa Juntos na Web e você tá aqui comigo, a gente vai juntinhos aqui tocando muita música legal, né? Daqui a pouco eu tenho aqui as dicas fáceis da língua portuguesa, né? Muita coisa legal ainda vai acontecer. Nós temos aqui o Juntos na Web Curiosidade também. Vamos matar junto a curiosidade, porque quando o álcool entra em contato com alguma parte machucada da nossa pele, produz tanto ardor, hein? Tanta dor, né? Daqui a pouquinho a gente vai aprender sobre isso juntinhos aqui no Juntos na Web, no Juntos na Web Curiosidades. Stevie Wonder vem cantando pra gente agora, You Were the Sunshine of My Life. Canta, Stevie Wonder, alegra a nossa noite, viu? A noite tá só começando. E pra você que tá ouvindo a reprise, o sabadão também tá só começando. Juntos na Web, você. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you'll stay in my heart. I feel like this is the beginning. Though I've loved you for a million years, and if I thought our love was a day, I'd find myself drowning in my tears. Oh, oh, oh, you are the sunshine of my life. Yeah, that's why. My life. Juntos na Web, você cantou pra gente Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. Eu queria só dar um toquinho pra vocês aqui. Eu até perguntei aqui na minha live se o som tava chegando bem lá. O Vanley Gontijo automaticamente já respondeu, disse que sim, tá chegando bem. Mas eu quero dar um toque pra você. Você que gosta de assistir a nossa programação aqui, né? O Juntos na Web, também o Amor à Terra, gosta de ver o nosso estúdio, gosta de ver a gente em ação aqui. Seria legal. Obrigado, viu, meu amor? Meu irmão, meu amor, minha pretinha, disse assim, o programa tá ótimo. Obrigado. Então, você que gosta de ver a gente na live aqui, olha, seria interessante se você pudesse também baixar o nosso aplicativo, né? Baixa o nosso aplicativo, que aí você vê a gente na live e ouve o som aqui através do nosso aplicativo. Olha o aplicativo da Rádio Ônibus aí, tá vendo? Olha só. Olha como é legal. Você baixa e fica ouvindo aqui, ó, o som da Rádio Ônibus, o som da nossa programação. É muito mais legal. Eu acho assim, né? Você ouve aqui pela nossa live e tal, o som não chega com aquela clareza toda que chega, né? Não fica bem audível como quando chega aí no nosso aplicativo. Juntos na Web e você. If I could change the world, I would be the sun. Vamos ajudar o meio ambiente? Não descarte lixo ou entulho em locais que não são apropriados. Isso pode entupir bueiros, córregos e rios, provocando enchentes. Colabore reciclando o lixo e nunca coloque o seu lixo na rua fora dos dias e horários de coleta. Não solte balões, isso pode provocar incêndios em matas. A fumaça pode provocar acidentes em estradas e o fogo pode provocar desmatamentos em áreas de preservação ou mata ciliar. That's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your soul shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow. Maravilha! O Pantu tá falando assim, tá apaixonado, tô sempre apaixonado pela minha esposa, né? Nossa, tô chorando não, Pantu, tô chorando não. Mas essa música é muito boa, muito boa. A música Without, com a Mariah Carey, é sempre bom, né? Tocar uma música romântica aqui. O Vanley Gontijo tá pedindo aí, Maluco Beleza, já já a gente vai tocar pra ele aqui dentro do Juntos na Web. Lembrando que você também pode pedir a sua música através do WhatsApp, que é o 16 99182 1468, 16 99182 1468. Se você está ao vivo comigo aqui, como toda essa galera tá fazendo, quem entrou aqui agora também foi a Vânia, né? A Vânia Tieda, que é a esposa do meu sobrinho Marquinho. Um grande beijo pra você, viu, Vânia? Abraço pro Marquinho, abraço pro Gustavo, né? Abraço pra toda a galera, pra Lizete, pra toda a galera, tá? O Gugu também, né? O Gustavo e também o Vitor, né? Que é o irmão do Marquinho, meu outro sobrinho também. Todo mundo curtindo a gente. A Rosana também, boa noite, tio. Boa noite, meu amor. Tudo bem com você? Então tá bom, certo? Então estamos aqui no Juntos na Web. Então 16 99182 1468 é o WhatsApp para você mandar a sua mensagem de voz, mandar a sua mensagem de texto, pedindo a sua música, mandando o seu recado aqui no Juntos na Web, tá bom? Vamos então de dúvida de língua portuguesa. Vamos aprender sobre um verbo muito legal, que é o verbo ver. E agora é hora de língua portuguesa, dicas fáceis para vocês. Nas dicas fáceis de hoje, vamos analisar duas frases. Se eu ver a Maria, eu aviso que você quer falar com ela. Quando eu ver o carro do gás, compro um botijão. Essas frases estão corretas? Pode até parecer que sim, pois estamos falando do verbo ver. A dica simples de hoje é que nas frases em questão, estamos tratando no futuro do subjuntivo, ou seja, no campo das probabilidades. O futuro do subjuntivo é derivado da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, e quase sempre o resultado é o infinitivo do verbo, ou seja, o verbo em sua forma nominal, da forma que aparece nos dicionários. Por exemplo, o verbo amar. Terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Eles amaram. Aí cortamos as duas últimas letras e surge a primeira pessoa do subjuntivo, que é amar. Se eu amar, quando eu amar? Mas por que com o verbo ver é diferente, afinal? É que o verbo ver é um verbo irregular, e essa regra não ocorre com os verbos irregulares. Veja o que acontece. Terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Eles viram. Aí cortamos as duas últimas letras e surge a primeira pessoa do subjuntivo, que é vir. Então as frases ficam assim. Se eu vir a Maria, eu aviso que você quer falar com ela. Quando eu vir o carro do gás, compro um botijão. Gostou da dica de hoje? Semana que vem tem mais dicas fáceis da língua portuguesa. E lembre-se, pesquisa e conhecimento, o caminho do saber. Olá, sou o Nilson, mais conhecido como Shell, né? Esse Padre Max. E gostaria de desejar um ótimo Natal e um próspero ano novo a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Um abraço! Você aí que é ouvinte da Rádio Ônibus, você que é ouvinte do Juntos na Web, se você quiser também mandar a sua mensagem de final de ano pra gente, manda, viu? Manda que a gente vai gravar, vai produzir aqui, né, esse mesmo fundo musical e vai soltar aqui durante a nossa programação do Juntos na Web e durante toda a programação da Rádio Ônibus. Então manda pra gente um abraço. O Vanley Gostinho tá dizendo um abraço a todos os ouvintes. Obrigado, viu, Vanley? Manda a sua mensagem pra gente. Eu sei que você gosta de participar da nossa rádio, Vanley. Então manda a sua mensagem de final de ano pra gente, como fizeram aí o Shell, a Cláudia, a Kátia, né? Todo mundo mandando essa mensagem. Toca pra mim a música Romance, de Flávio Venturini. Bela pedida, já já, eu toco pra você, tá bom, Eliette? Eliette Coelho tá ligadona lá na gente, tá pedindo essa música, vou tocar já já pra você então, Flávio Venturini. Mas vamos agora pro nosso giro de clubes. Vamos falar aqui a respeito do Palmeiras. Olha só, a transferência de IR Mina para o Barcelona parece cada vez mais perto, mas a dúvida continua: quando? Com a provável saída de Javier Mascherano para o futebol chinês, a imprensa europeia especulou que o Barcelona tentaria adiantar o acordo de preferência por Mina e comprar o zagueiro já na próxima janela de transferências em janeiro, né? No entanto, Yair Mina, tio e representante do defensor, garantiu que não houve nenhuma conversa com o Palmeiras e confirmou a data para o Barça exercer a prioridade, né? Então tá aí essa briga, né? Daqui a pouquinho em janeiro já abre uma janela e possivelmente então o zagueirão do Palmeiras, zagueirão porque o bicho é forte, hein? O cara é forte. Eu sempre brinco, né? Eu fico brincando o seguinte, gente. Eu fico brincando assim com o seguinte, olha, imagina você atacante, né? Você pegar pela frente um zagueiro como o Mina, rapaz. Você tem que ter muita disposição. O Vanley Gontijo está dizendo: sim, vou fazer. Ele vai gravar a mensagem e mandar para a gente. Aí sim, hein, rapaz. Nós vamos soltar aqui com o maior prazer, viu, Vanley Gontijo? Vamos aproveitar e tocar a sua música, né, Vanley? Você pediu aí Maluco Beleza. Já, Eliete Coelho, eu toco a sua, do Flávio Venturini. Tá bom? Vamos ouvir primeiro aqui Maluco Beleza, que foi pedido pelo Vanley Gontijo, nosso ouvinte. 16 99182 1468, 16 99182 1468 é o número do nosso WhatsApp. Programa Juntos na Web, @hotmail.com é o nosso e-mail. As nossas redes sociais, né? É só você digitar hashtag OuçoJNW, você vai curtir todas as nossas páginas, não só no Facebook, mas também no Google Mais e também no Twitter. É o programa Juntos na Web, ficando com você no ano de 2017 e também, se Deus quiser, no ano de 2018. Maluco Beleza, chega mais! Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar. juntos na web, você, juntos na web. Quem entrou comigo aqui agora também foi o Kleber Barreto. Já pediu uma música, o Xande também entrou por aí, né? O Kleber Barreto tá pedindo a música do Sorriso Maroto. Já já vou tocar pra você, tá bom? O Kleber Barreto, irmão do Hélio Barreto, sobrinho do Luiz, a galera toda da Esquadrimax, né, galera? Juntos na web, você, Rádio Ônibus. Lembrando que a Rádio Ônibus é internacional. É, a Rádio Ônibus tem o seu estúdio avançado lá em Buenos Aires, na Argentina. Um forte abraço para toda a galera que faz a Rádio Ônibus Argentina acontecer. Se você quiser ouvir a programação da Rádio Ônibus Argentina, você entre no site da Rádio Ônibus, que é o www.radioonibus.com.br, e lá você vai encontrar, né, lá no menu, a Rádio Ônibus Argentina. Você entra lá, você vai curtir toda a programação da Rádio Ônibus em castelhano. É muito legal, né? Muito legal. Gente, vamos falar aqui a respeito do congressista que se suicidou, cometeu suicídio. O congressista estadual do Kentucky, Estados Unidos, Dan Johnson, teria se suicidado nesta quarta-feira, dias após ser acusado de assédio sexual por uma mulher que, no momento dos supostos fatos, era menor de idade. Segundo informou a emissora de TV local WDRB, o xerife do condado de Bullitt, Donnie Tynell, Johnson se atirou de uma ponte de Mountain Washington, perto de Louisville. Johnson era polêmico pastor evangélico que foi eleito para a Câmara dos Representantes de Kentucky em 2016 como republicano. Durante sua campanha, comparou o então presidente Barack Obama e a primeira-dama Michelle Obama com primatas, né? Então, Johnson foi acusado na última segunda-feira por uma mulher de tê-la beijado e manuseado sem o seu consentimento durante a noite de Réveillon de 2012, quando ela tinha 17 anos. Então tá aí, né? Ele foi acusado de assédio sexual. Eu acho que não aguentou a pressão, né? E acabou cometendo suicídio. Meu Deus, polêmico ele, né? Já tinha comparado o Barack Obama e a primeira-dama na época, Michelle Obama, com primatas. Meu Deus do céu, o cara é cheio de coisas, hein? Nossa senhora, que é isso? Bom, gente, vamos lá então. Nós temos uma notícia boa para quem utiliza o transporte público, viu? Parece que mais 1.000 ônibus vão ser colocados nas frotas, né, em São Paulo. Isso é uma notícia boa? Isso é uma notícia maravilhosa. E nós vamos exibir agora uma entrevista, né, com o nosso querido Henrique Estrada. Ele entrevistou lá, deixa eu achar aqui, cadê os meus spots? Meu Deus, sumiram daqui meus spots? Não achei os meus spots aqui, mas eu tenho um nome aqui, olha. É com Francisco Cristóvão. Vamos ouvir um trecho aí da entrevista do Henrique Estrada com Francisco Cristóvão. Enquanto isso, eu acho os meus spots aqui e já dou mais dicas, mais detalhes a respeito dessa entrevista. Rádio Ônibus e você, Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Primeira rádio Brasil do mundo, tem alegria estar aqui, sou Francisco, Esper Urbanos. Sou Francisco, 1.000 ônibus importantes para a cidade de São Paulo. A população é suficiente para conquistar novos clientes, para aquele que ainda vai de carro ou que volta de carro, deixar o carro em casa para experimentar uma viagem de ônibus? Seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Ah, muito obrigado. Eu diria o seguinte, na verdade, esse é apenas um dos itens importantes para a melhoria da qualidade do serviço que a gente deve oferecer à população. A qualidade do material rodante, do veículo, é extremamente importante. Nós estamos aqui em São Paulo introduzindo o que há de mais moderno no mundo em termos, né, de tecnologia veicular. Mas temos que considerar também a qualidade da infraestrutura, ou seja, por onde os ônibus circulam, e aí eu acho que é uma questão que nós temos que dar uma importância muito grande, particularmente nessa licitação que vai ser publicada aí em futuro muito próximo. Nós temos que rever a questão da capacitação dos condutores, eles precisam estar, de fato, mais habilitados para poder dirigir veículos mais complexos, mas por outro lado, nós temos que investir muito na urbanidade, né, dos nossos condutores, dos nossos motoristas. Eu costumo dizer que o motorista é o embaixador do serviço, é ele que primeiro recebe o passageiro e tal. Além disso, temos que considerar a questão da comunicação com os usuários, é extremamente importante nos tempos modernos, todo mundo tem um celular, celular, tem aplicativos que já oferecem, né, informações aos nossos clientes, né, se o ônibus está chegando, que, se ele está lotado, se não está, isso tudo faz parte de uma dinâmica que auxilia na tomada de decisão quando o cidadão tem que optar por usar o automóvel ou usar o transporte coletivo. E nós estamos num esforço muito grande, em parceria com a Prefeitura, com o Poder Concedente, no sentido de melhorar todos esses atributos, todos esses pilares de sustentação de um serviço com qualidade. É, muito bem, então foi a entrevista do nosso querido Henrique Estrada, o diretor da Rádio Ônibus, com o Francisco Cristóvão, ele que é presidente da SP Urbanos, trazendo boas notícias pra gente aí, né? Gente, vamos aproveitar e falar de dar um giro pelos clubes aqui, olha, vamos falar um pouco do Grêmio, né? O Grêmio de lá de Porto Alegre vai disputar então com o Real Madrid de Cristiano Ronaldo, vai disputar a final do Mundial de Clubes. O jogo acontecerá sábado às 15 horas, né? Então é claro, todos nós brasileiros vamos estar ligados nessa final de Mundial, vamos esperar que o Grêmio, que já é tricampeão da Libertadores da América, consiga esse título mundial, né? Nós que somos brasileiros, eu sou assim, meu coração é brasileiro, cara, não importa quem é que tá jogando, pode ser Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo, né? Que é o meu clube de coração, eu sempre torço para um time brasileiro trazer aí esse título, né, mundial. É muito legal, acho muito legal. Então vamos todos torcer aí pelo Grêmio no próximo sábado às 15h. Reúna os amigos, faça lá um churrasquinho, tome uma cervejinha e torça pelo nosso clube do Brasil, o Grêmio. Restaurante Lanchonete Cururu. Tem de tudo. Pratos do dia, prato feito, comerciais, porções de fritas, mandioca, peixe, salame, provolone, carne seca, frango a passarinho, calabresa, tem de tudo. E a deliciosa feijoada às quartas e sábados. Feijoada especial do Cururu. Restaurante Lanchonete Cururu. Rua Desembargador Bandeira de Melo 311, em Santo Amaro. Restaurante Lanchonete Cururu. Lanches em geral. Coxinha, pão de queijo, croissant, bauru, esfirra, pizza em pedaço, salada de frutas, vitaminas, com água ou com leite, sucos, açaí, bolos, tudo isso e muito mais, é claro. Tudo muito delicioso. Restaurante Lanchonete Cururu. Tem Wi-Fi? Tem sim. Ligue 5685-1113. 5685-1113. Rua Desembargador Bandeira de Melo 311, em Santo Amaro, São Paulo. Restaurante Lanchonete Cururu. Você está ouvindo o programa Juntos na Web. E não saia daí, viu? Não saia daí, que muita coisa boa ainda vai rolar hoje. JP já entrou na nossa live aqui, né, JP? Ele diz assim: boa noite, Claudinho. Estou aqui no Vicente com o Thiago. Abraço pro Vicente Cupertino, abraço pro Thiago, abraço pra Márcia Cupertino também. Eles que toda terça-feira mandam aquele bolo delicioso pra gente, né? O Vicente outro dia mandou um bolo, gente, e mandou uma garrafa térmica com café, com leite, uma pitadinha de sal. Rapaz, é coisa de mineiro, mas é bom demais, viu? Muito bom. Gostei tanto que eu só tomo café com leite agora, Vicente, com pitadinha de sal, viu? Minha mulher falou assim: você aprendeu com esse, com quem isso aí? Eu falei: aprendi com o André Gontijo. Mineiro bom demais, viu? Você que está na nossa live, você, Kleber Barreto, você que pediu a sua música, não saia da nossa live. Vou tocar primeiro a música da Eliette Coelho, que pediu pra gente tocar Flávio Venturini, e na sequência eu toco a música do Kleber, que pediu pra gente Sorriso Maroto, tá bom? Vamos então, abrindo aqui com os pedidos, né? Abrindo os pedidos com ele, Flávio Venturini, que canta com o irmão Cláudio Venturini essa música Romance. Juntos na Web, e você fica com a gente aí. Flores simples enfeitando a mesa do café, lindas e pequenas arco-íris num buquê, mistério azul de luz.

não procuro namorado. E eu farei do mesmo jeito. No fundo é que bem no fundo ainda existe amor em nós. Amor, estamos chateados, pedimos tempo como curar nessa nossa indecisão. Caro fez doer, corremos risco de outro alguém aparecer, mas o amor que a gente sente há de prevalecer. Bela pedida aí, hein? Sorriso Maroto cantou pra gente, Ainda Existe Amor em Nós. Pedido do Kleber Barreto, tá vendo? A gente toca tudo que você pede. Pede pra gente aí, que a gente toca com certeza aqui no Juntos na Web. Juntos na Web. Curiosidade. O Juntos na Web Curiosidade de hoje quer saber o seguinte: por que quando colocamos álcool numa ferida aberta, sentimos tanto ardor, sentimos tanta dor, sentimos a pele queimando, hein? Por que isso acontece? Vamos descobrir juntos, vamos? O fato é que a ciência, como sempre, está aí para explicar até as coisas mais cotidianas para a gente, né? Como o fato de sentirmos dor quando passamos álcool em uma ferida. Pois bem, isso acontece graças a um receptor que nós temos na pele chamado VR1. Né? A função desse VR1, desse receptor, é alertar o cérebro quando o corpo está exposto a altas temperaturas. Mas aí você me diz, mas peraí, mas o álcool, ele não é quente e sim gelado? Também existe uma explicação. Os cientistas acreditam que o etanol, ou álcool, baixa tanto a temperatura dos receptores VR1 que a dor causada se dá por estímulos enviados do nosso próprio corpo em direção aos receptores VR1, que continuarão a enviar estímulos de dor ao cérebro. Entendeu aí por que o álcool em contato com o ferimento aberto causa tanta dor, né? Queima tanto? É isso daí. Mas os médicos, eles não recomendam o uso de álcool e similares, como água oxigenada, por exemplo, no tratamento caseiro de feridas. Afinal, essa limpeza pode acabar matando células saudáveis. É importante isso, né? O ideal mesmo, em casos não graves, é lavar o local com água. Gostou do nosso Juntos na Web Curiosidade de hoje? Semana que vem tem mais. Até lá! Olá, ouvintes! Meu nome é Fernanda. Eu sou ouvinte assídua do Juntos na Web. Gostaria de desejar a todos um Feliz Natal, que Papai Noel seja bondoso e um ótimo e um próspero ano novo para todos os ouvintes e seus familiares. Grande beijo a todos. Tchau, tchau. Eu sou a Ditinha, sou ouvinte da Rádio Ônibus, do programa Amor à Terra. Estou desejando a todos vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. O Juntos na Web tem a alegria de apresentar ela. Ela vem aí, Astro Gilda e seus causos. Maria Filomena, ela tava comemorando um ano de casado, né? Aí chegou pro marido dela e falou pro João Inácio. Ele falou assim, ô João Inácio, vamos aproveitar que nós tá comemorando um ano de casamento. Aí nós pega um avião e vai passear no Nordeste lá. Aí o João Inácio falou, você tá doido, mulher, que negócio é esse? Você acha que eu vou gastar meu dinheiro pra nós fazer uma viagem pro Nordeste? Nós vai ficar aqui mesmo, nós vai ficar por aqui mesmo. Falou, ai João, mas como é que nós vai ficar por aqui? Você não tá vendo que agora é inverno, que tá frio? Nós pega um avião e vai pro Nordeste que tem calor. Ele falou, que calor, que nada, mulher, você tá aí maluca, que eu não vou gastar meu dinheiro de jeito nenhum. E outra coisa também, ou não tem dinheiro, como é que eu vou arrumar dinheiro pra pagar passagem de avião? Ou você larga a mão de ser besta, mulher, né? Ele falou assim, é, bastante carinho com ele, com ela, né? Ah, aí a Maria Filomena falou assim, ô João Inácio, você presta atenção no que eu vou falar pra você, João Inácio? Se eu soubesse que você era tão duro, que você era um homem assim, sem dinheiro, ou não tinha casado com você não, uai? Aí o João Inácio falou assim, ô Maria Filomena, você presta atenção agora, você, Maria Filomena, você não foi enganada, porque eu falei que você era tudo que eu tinha na vida. Todos nós devemos respeitar as pessoas idosas. Afinal, todos nós, pelo menos é o que desejamos, seremos idosos um dia. Nunca ocupe os assentos reservados aos idosos em ônibus, metrôs ou trens. Nunca estacione na vaga destinada aos idosos. Ajude uma pessoa idosa na travessia de ruas ao embarcarem e desembarcarem em conduções. Ajude-os a carregar algum peso, caso seja o seu caminho. Sempre que possível, visite asilos ou casas de repouso. Você não imagina o bem que você pode fazer apenas visitando uma pessoa idosa. Lembre-se que a palavra idosa refere-se aos anos de vida de uma pessoa, não à sua capacidade intelectual ou mental. Por isso, ela merece o mesmo respeito que você exige das pessoas ao seu redor. Gente, eu tô indo embora, amanhã eu volto pra ficar com você. Amanhã eu não tô aqui não, hein? Amanhã é sexta. Semana que vem tô de volta, terça-feira eu tô aqui produzindo e ajudando também, dando meus pitacos aí, apresentando o programa Amor à Terra, tá bom? E na quarta e na quinta eu volto aqui com o programa Juntos na Web. Lembrando que no sábado tem a reprise desse programa que você tá ouvindo ao vivo aqui com a gente. No sábado tem a reprise às 10 da manhã. Forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus, forte abraço para você, Henrique Estrada, o nosso produtor, forte abraço JP, a todos que estiveram com a gente, a Eliette Coelho, né, a Rosana Azevedo, o Kleber, todos os que estiveram com a gente aqui, a minha querida esposa Preta, forte abraço, tô de volta semana que vem, se Deus quiser. Deixo para vocês, Taylor Swift canta pra gente, Our Song. Fui, abraços. Riding shotgun with my hair undone in the front seat of his car. He's got a one-hand feel on the steering wheel, the other on my heart. I look around, turn the radio down. He says, baby, is something wrong? I say nothing. Talks real slow, 'cause it's late and his mama don't know.